do Hélio. Opa. Paulo Roberto. Aí não. Paulo Roberto, você tá botando baixinho, mas dá pra ouvir, Paulo Roberto. Se compromete o rapaz. Ai, a mãe. Não. Ai. Digo eu, hein? Ai. Vamos lá, vamos tentar de novo. O presentaço do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, se você tem cachorro nervoso dentro de casa, você concorre uma espetacular e moderna elétrica, um xixi lisadeira, super alternativa, com fio longo de extensão e embocadura anatômica de 110-220 nos modelos microporte, médio porte e grande porte. Micro porte, médio porte e... Grande porte. Grande porte. Exatamente. É um aparelho pro cachorro que você tem em casa. É cachorro nervoso. Cachorro nervoso. O que esse aparelho faz? É uma salsicha elétrica. Ah, uma salsicha elétrica. Liga na tomada, o bicho vem que vem doido na salsicha. E a salsicha sai dele. Não. Aproxima o cachorro, a salsicha vai embora. Não, ele toma um choque. Toma choque? Exatamente. Que aí maldade, ele tá doido. Calminho. Ah, meu Deus do céu. Liga aí. Olha que maravilha. Que isso? Olha que maravilha. Ficou calminho. Que maldade. Sai daqui, é.